Boa noite, bem-vindos ao Antena News. 22 mil desalojados é o balanço mais recente das chuvas que têm mantido o estado do Rio de Janeiro, no Brasil, em alerta máximo. Os centros de saúde vão fechar à noite e aos fins de semana. Quem precisar de auxílio nessas alturas terá que recorrer ao hospital. 2 de fevereiro é novamente dia de greve dos transportes. De segunda a sexta-feira, Carlos Bonaparte traz-lhe Rádio à Tarde, o seu programa de música e entretenimento aqui na Antena Web. Peça a sua música, saiba o estado do tempo, fique a par do que acontece no mundo, no nosso resumo de imprensa e muito mais. Rádio à Tarde, de segunda a sexta-feira, com Carlos Bonaparte, entre as 2 e as 5 da tarde, na Antena Web. Alguns centros de saúde vão cortar nas horas de atendimento. As consultas à noite e aos fins de semana vão terminar em quase todos os centros de saúde do país. Esta medida está prevista num acordo assinado com a Troika e vai obrigar as pessoas a dirigirem-se aos hospitais centrais nestas situações. Os bombeiros da Amadora e Sintra decidiram retomar os serviços de transporte de doentes não urgentes. Ontem os bombeiros destas corporações estiveram reunidos com a Administração Regional de Saúde de Lisboa e esperam agora que o Governo aumente o preço pago pelo transporte de doentes não urgentes. Caso isso não aconteça, as corporações de Sintra e Amadora voltam a parar. 40 automóveis foram vandalizados em Reguengos de Monsaraz. Alguns pneus foram rasgados com navalhas e ficaram irrecuperáveis. Os proprietários queixam-se dos elevados prejuízos materiais. Eusébio continua internado e os exames realizados até agora não foram conclusivos. Por isso, a equipa médica do Hospital da Luz já afirmou que o antigo jogador do Benfica vai continuar a fazer exames. Porém, o diretor clínico desta unidade hospitalar já fez saber que este problema não tem qualquer ligação com a pneumonia bilateral que levou Eusébio a passar o Natal no hospital. A Federação dos Sindicatos dos Transportes marcou uma greve para dia 2 de fevereiro. A paralisação vai envolver todos os setores de transporte. 4 mil militares vão ver os ordenados reduzidos para os valores que ganhavam em 2009. A situação vai afetar sargentos e praças e, embora os militares estejam descontentes com a situação, o Estado-Maior do Exército está satisfeito com a solução que o Governo arranjou. Um estudo revela que 15% dos jovens portugueses já tiveram acesso a conteúdos pornográficos na internet. Mais de 60% das crianças navegam na internet sozinhas no quarto. O mau tempo que assola a Europa obrigou a retirar dezenas de pessoas de casa na Holanda depois da subida das águas. As temperaturas baixaram para níveis abaixo de zero e os ventos superaram a velocidades superiores a 100 km por hora. Recorde-se que a tempestade Uli, que assola neste momento a Europa, já fez 2 mortos no Reino Unido. 22 mil desalojados é o balanço mais recente das chuvas no estado do Rio de Janeiro, já por 6 vezes desde o início do ano que foi declarado o estado de emergência nesta região do Brasil, depois das chuvas e inundações que assolaram o Rio de Janeiro e o norte e noroeste da região. Os rios Muriaé e Pomba transbordaram e provocaram inundações e derrocadas em várias cidades mais próximas dos leitos destes rios. O reforço brasileiro Danilo já chegou ao Futebol Clube do Porto. Assinou até 2016 e tem uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros. O defesa, de 20 anos, veio do Santos, do Brasil, e já vestiu a camisola da seleção brasileira no Mundial de Sub-20. Custou ao clube azul e branco 17,8 milhões de euros. No Dakar, os últimos quilómetros da etapa de ontem foram cancelados por causa da chuva. Mesmo assim, o motard português Hélder Rodrigues terminou a corrida em quarto lugar e subiu ao terceiro posto da classificação geral. Elizabeth Jacinto, ao volante do caminhão MAN TGS, continua no quarto lugar da classificação geral desta prova, que ontem ligou Bulawar a Akouch, na Mauritânia. Foi mais um Antena News. Boa noite. Fique de seguida com Histórias com Luís Gaspar. We'll be right back.